A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa meditação sobre o livro de Êxodo, hoje no capítulo 14. Também pedimos oração específica para a irmã Patrícia, que está se recuperando. Patrícia do grupo aqui do WhatsApp está se recuperando, mas ainda sente um mal-estar, como ela mesma compartilhou. Você pode ver a postagem. Continuamos orando pela sua plena recuperação, irmã. Tenho certeza que Deus fará isso, ele está no controle. E ele está pronto a restaurá-la completamente para o louvor da sua glória e para o seu bem-estar. Amamos você. Tenho certeza que falo em nome de muita gente, de muitos irmãos, irmãs. Que Deus continue fortalecendo a sua vida agora na recuperação e a saúde também. Em particular, há um pedido de oração pela nação. Nós estamos iniciando setembro. Eu não quero que vocês caiam em nenhuma armação ideológica de ninguém, de nenhum grupo chamado evangélico, ou de direita, ou de centro, ou de esquerda. Não se iludam com essas coisas, porque todas elas são passageiras, são como uma névoa, como já nos foi ministrado no primeiro capítulo de Eclesiastes. Não passam de uma névoa. É uma outra possibilidade de tradução. Mas a convocação pela restauração completa do país em todos os seus aspectos é fundamental, isso sim. Eu espero que nós tenhamos mesmo 40 ou 50 ou 60 ou 70 milhões de pessoas orando para que esse país possa se dobrar diante do Senhor e experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós e se libertar de toda a escravidão, de toda a opressão, de toda a corrupção, de toda a força contrária que nos conduz para baixo, para o mal, todo vício. Tudo, tudo que é mal. Então eu endosso o pedido de convocação, só peço a vocês que não se deixem conduzir como se fossem ovelhas que não têm pastor. Vocês são ovelhas que têm o bom pastor, que é Cristo Jesus, e não precisam de ideologia nenhuma para conduzi-los. Vocês já têm o reino de Deus e o rei, que é o próprio Deus. Tá bem? Agora levantem um clamor. Estou endossando o pedido aqui. Estou concordando com o pedido. Vamos levantar um clamor. Cada um, cada irmão, cada irmã, levantando um clamor pelo Brasil, para que o Senhor sare essa nação de tudo aquilo que escraviza essa nação. Façamos então a leitura do capítulo 14. Esse é um texto clássico, irmãos e irmãs. Ele pode ser abordado sob tantos aspectos, aspectos históricos. Ele pode ser abordado sob o ponto de vista psicológico. Ele pode ser abordado sob o ponto de vista existencial. Ele pode ser abordado sob muitas características. Eu, obviamente, vou me restringir. Não vou me não vou ampliar, não vou abrir todas essas janelas, porque senão a gente vai muito longe, mais longe do que já costumo fazer, e que já é um tempo que os irmãos, de modo geral, não estão acostumados no seu dia a dia. Mesmo assim, nós temos tido uma resposta tão boa. Tão boa que isso me dá segurança que esse grupo é um grupo que consegue comer durante esse período, consegue comer do pasto verdejante por esse período. E os que vão entrando, mais ou menos 100, 150 por mês, 200 novos por mês, são pessoas que também aguentam, senão não ficariam ouvindo e nós não teríamos o retorno, né? Tanto no WhatsApp como no blog. Mas eu vou me restringir a apresentar para você o enredo e depois você faz as múltiplas abordagens quando forem necessárias e já é necessária para sua vida hoje. Você faz a aplicação para a sua vida e para outros contextos que nós temos que fazer usando esse texto que é clássico, clássico, clássico e fundamental para toda a Bíblia. Vamos então. Capítulo 14, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de ti, entre Migdol. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-zephon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: Que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo o seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. Quero já fazer um parêntese aqui no versículo 7, para depois a gente ir direto para o resumo e aplicação. Olha só, o faraó pegou a sua carruagem e também preparou os melhores combatentes, né? Pegou os melhores carros de combate. E cada um com um oficial no comando. Só é curioso que foram 600 mil homens que saíram do Egito, homens de Israel, e aqui o texto diz que 600 dos melhores carros de combate. com um oficial. Então, 600 oficiais no comando. E ele certamente, com essa força bélica, com esses carros de combate que vieram dos Ixus, teriam massacrado o povo de Israel, que era um povo que não tinha armamentos nem preparo para combate, para guerra, e a sua situação também era uma situação onde eles estavam encurralados entre o deserto e o mar e os egípcios. Então, tudo desfavorecia, mais a presença de homens não preparados para a guerra, mais a presença de mulheres naquele período não preparadas também para a guerra, mais crianças, mais bagagem, ou seja, tudo desfavorecia. E o Egito foi com os seus melhores carros de combate, ou seja, essa trama tinha tudo para terminar num massacre de escravos e na sua rendição e na volta do povo de Israel para o Egito. Só não aconteceu por intervenção do Senhor. Versículo 8. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e todos os cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampado junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zefon. Repito o que falei no versículo 7, agora no 9. Veja bem, todos os cavalos, além dos melhores carros de combate, todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e mais os cavaleiros do seu exército foram atrás do povo de Israel. Quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. E reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então aqui Moisés toma uma posição de encorajamento, por um lado, dizendo que era para eles permanecerem firmes, dizendo que o Senhor hoje mesmo iria salvá-los, iria intervir, iria operar mais uma vez. Por outro lado, uma chamada de atenção, uma exortação, para que eles ficassem calados e não ficassem murmurando, porque eles estavam murmurando diante da situação, até dizendo: se fosse para morrer aqui, era melhor ter ficado no Egito. E perguntaram para Moisés: será que não tinha sepultura no Egito para nos enterrar? Então, aqui começam as grandes dificuldades do pastor Moisés, que treinou 40 anos com ovelhas, mas esse rebanho era muito mais difícil. Ele tinha 80 anos de preparo, 40 teóricos no Egito, em termos de conhecimento geral, de tudo que era conhecido no período pelo Império Egípcio, 40 anos de pastoreio de rebanho, mas esse novo desafio agora de pastorear o povo de Israel é um, sem dúvida nenhuma, um grande, o maior desafio que ele tinha pela frente. Seriam 40 anos de escuta do povo reclamando, murmurando, e coisas parecidas. Eu peço perdão aos irmãos por esse barulho, mas toda a cidade onde eu estava, em Nazaré, também passavam carros de som vendendo produtos, e aqui não é diferente. E entre folhas passa esse carro com volume altíssimo, e daqui a meia hora passa outro, cada um vendendo o seu produto, é uma coisa assim ensurdecedora. Bem, dando prosseguimento, Yahvé, versículo 14: Yahvé combaterá por vós, quanto a vós acalmai-vos e ficai calados. Deus abre o mar para o seu povo a partir do versículo 15. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Aqui é uma coisa maravilhosa. Eu trabalhei no, na liderança, no, na ministração sobre liderança, um tema. Fiquei muitas semanas trabalhando sobre fé. E aqui é uma lição. O Senhor espera de nós, irmãos e irmãs, que nós vivamos tendo a Ele como Senhor. Mesmo, debaixo do seu senhorio, tendo ao Senhor como primeiro lugar em nossas vidas. No entanto, isso não é um convite ao quietismo, a ficarmos quietos, passivos, esperando que o Senhor venha fazer tudo. E por isso o Senhor diz a Moisés: Por que está clamando por mim, toma uma posição. Você que é o líder que eu constituí, você que tem o cajado nas mãos, você que tem a autoridade que eu concedi, tome uma posição. Levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o. Então, irmãos, aqui nós aprendemos já uma coisa espetacular, maravilhosa. Que o Senhor realmente é o primeiro lugar nas nossas vidas. Que o Espírito Santo habita em nós. Que Jesus é o Senhor. Que o Pai está no seu trono. E à sua direita, o Filho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E estão conosco, nos abençoando, nos ajudando com sua nuvem de dia e de noite. Com a sua presença gloriosa, com a sua nuvem de glória. Com a presença manifesta junto conosco. No entanto, o que o Senhor espera é estar em primeiro lugar, como eu digo, não para a sua vaidade. Ele não precisa do nosso louvor, nem do louvor de ninguém. Porque o amor de Deus basta a si mesmo, eterno e perfeito. O amor do Pai bastaria para o Filho e para o Espírito. O amor do Filho bastaria para o Pai e para o Espírito. O amor do Espírito bastaria para o Pai e para o Filho. Além de tudo, ainda há querubins e serafins e há o universo todo glorificando. Então, quando o Senhor quer o primeiro lugar, é pensando nas nossas vidas, não na vida dele, pensando nas nossas vidas. Porque quando o temos em primeiro lugar, nós não caminhamos por caminhos tortuosos, errados, e não caminhamos para o pecado e para a morte. Sendo assim, o que o Senhor espera de nós? Que nós o tenhamos em primeiro lugar, mas uma vez que Ele já nos concedeu o poder para realizar a obra em seu nome e para a sua glória, porque Ele é o primeiro, nós realizamos a obra em seu nome e para a sua glória, e o que Ele espera de nós é que nós levantemos o cajado, ou seja, que nós utilizemos da nossa autoridade, da autoridade que Ele nos concede, da autoridade dele, até melhor dizendo, mas que Ele compartilha conosco. Somos coparticipantes dessa autoridade que Ele nos confere, nos empresta. Por isso Ele diz: e tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o. É o que o Senhor está falando para mim e para você hoje. E tu levanta o teu cajado, ou seja, utilize a sua autoridade, estende a mão sobre o mar, sobre o que está pela frente, sobre a dificuldade que está pela frente, para que você possa escapar dos egípcios e atravessar o mar e caminhar em direção à terra prometida, ou seja, para que você possa ser livre de todo mal e caminhar na direção que eu propus para a tua vida, utilize-se da autoridade que eu te emprestei. Levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Só para você lembrar, é desse texto e de toda essa saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida que vem o Salmo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Muita gente confia nos carros, outros confiam nos cavalos. Ele está falando aqui, quando ele está falando, é carro de guerra. Muitos confiam nas suas próprias, nos seus próprios instrumentos para resolver os conflitos da sua vida, confiam em si mesmos, nos seus próprios instrumentos de guerra, para enfrentar as guerras da sua vida. Muitos confiam nos seus próprios carros de guerra. Outros confiam em cavalos, ou seja, em outros instrumentos também para a guerra e os conflitos da vida. Nós, porém, não confiamos em carros e em cavalos de guerra. Nós nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Nós reconhecemos que acima de tudo na nossa vida está é Deus. Quem concede vitória é Deus. Volto a dizer, isso não pode nos levar a uma postura quietista, de ficar quieto. Nós temos que nos utilizarmos da autoridade que temos que nos utilizar da autoridade que o Senhor nos concedeu, nos emprestou, e fazer o que deve ser feito. Tá bem? Não é quietismo, né? Ah, então vou ficar paradão, tal, esperando que as coisas aconteçam. Não. Eu confio no Senhor e, segundo a autoridade que Ele me concede, eu tomo a atitude que eu tenho que tomar, fundamentado na orientação da palavra do Senhor. Senão isso pode te levar a um processo de alienação. E nós não queremos isso. Até quando eu disse para vocês não se deixarem levar, não significa que você não vai ter posicionamento. Eu respeito o posicionamento de todos os irmãos e incentivo. Tenham o seu posicionamento. Só não façam desse WhatsApp ou de qualquer púlpito um lugar para defender política partidária e não também vão dividir a família por causa disso, não vão acabar com a amizade por causa disso, porque nem um homem ou pensamento ou partido, etc., tem a solução completa para a vida da pessoa humana e da comunidade humana e da comunidade universal do mundo inteiro e do universo inteiro. Ninguém. O único que tem essa solução é Deus. Então, isso é um posicionamento teocêntrico, centrado em Deus, que acredita que o reino de Deus é o princípio maior. Nesse sim nós acreditamos. Esse não é passível de corrupção. O Senhor, o nosso Deus, nem o seu reino. Então é por isso, é nesse reino que nós vamos militar. É nesse reino que nós vamos trabalhar. É nesse reino, que nós vamos nos com as estratégias que nós encontramos nesse reino que nós vamos lutar, como Efésios 6 e toda a Bíblia. Tá bem? Então não incentivo você à alienação nunca. Mas há também não se iludir nunca. Porque se você confiar em carros e em cavalos, você vai acabar se desiludindo. Porque governo algum, como diz um cântico antigo, governo algum vai nos dar a solução de viver mundo novo. Só Deus poderá nos dar essa condição. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, versículo 19, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Veja bem, tem um detalhe importantíssimo aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Esse tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Então o mar se abriu e passou a se tornar terra seca no meio, por onde ia passar o povo, e o mar foi dividido em duas partes, sustentadas as águas à direita e à esquerda. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram ouça, como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco. com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Agora, você percebeu quando isso aconteceu? Aconteceu à noite, no amanhecer, na alvorada, durante a noite, isso foi. Esse milagre aconteceu, e no amanhecer, o milagre se completa. Isso, evidentemente, também. É outro apontamento para a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que os anjos que estavam à frente saíram da frente e foram para trás do povo de Israel, entre Israel e os egípcios, para que os egípcios não conseguissem chegar diante deles até que o mar fosse aberto e tivesse um caminho e as águas fossem seguras. Do lado direito e do lado esquerdo. Versículo 24, para você entender agora. Pouco antes da alvorada, olha só, pouco antes da alvorada, do amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão. E temor entre todos os homens de Faraó. Outra arma que você pode utilizar na guerra espiritual, quando o inimigo estiver vindo contra você, dê uma ordem em nome de Jesus para que eles entrem em grande confusão e eles se atrapalhem a si mesmos. Em si e a si. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: Fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Eles estavam traumatizados. Eles já tinham visto 10 pragas. Eles tinham visto até o filho de Faraó morrer, que era uma divindade para eles. Eles tinham visto o império ser devastado no seu plantio, os animais serem feridos, ou seja, em toda a agricultura, em pecuária. Em toda a economia, o país estava arrebentado com as pragas. Teologicamente, até os magos estavam e feiticeiros estavam arrebentados também, porque as suas divindades não puderam nada contra Yahvé. Isso poderia gerar, sem dúvida nenhuma, um caos. De ordem política, porque a sociedade estava em tamanho amedrontamento que pediu para os israelitas saírem dali, saiam daqui, porque se vocês não saírem, nós vamos morrer todos aqui. Então, no campo social, no Egito, nesse momento de libertação, houve um grande alvoroço e a sociedade egípcia estava morrendo de medo. Do ponto econômico também, do ponto religioso também, do ponto ideológico também, que poderia estar até junto aí. Então eles estavam amedrontados. Quando viram a situação, os seus carros de guerra, outra ordem que você pode dar contra os demônios. Se você não acredita, comece a acreditar e dê a ordem e você vai experimentar isso. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios. Dê essa ordem, em nome do Senhor, que os carros de guerra do maligno fiquem emperrados e eles não consigam me atingir ou nos atingir como família, ou nos atingir como igreja, ou nos atingir como país, nós que vamos agora orar no dia todos juntos. No dia da independência. E fê-los andar com muita dificuldade. Então, orem nesse sentido. Você precisa aprender a lutar com as armas espirituais. E eles disseram: fujamos da presença de Israel, porque Javé combate a favor deles contra o Egito. Irmãos e irmãs, nós precisamos chegar nesse momento da história em que estamos vivendo, em que os inimigos fujam da presença da igreja. Fujam da presença dos discípulos de Jesus. Eu não estou falando de uma igreja, não estou falando da denominação que você congrega, nem da minha. Estou falando, eles precisam ter medo, fugir da presença. Normalmente o que nós temos visto é o contrário. Os crentes são tão mal preparados e tão frios que nós é que fugimos, né? Do ataque deles. Não, irmãos e irmãs, eles é que precisam fugir de nós. Nós precisamos nos santificar de tal maneira que eles fujam da nossa presença. Não vamos para cima deles, não, porque vai sobrar para nós, eles digam. Então Yahvé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra, sobre os seus exércitos de cavaleiros. É por isso que nós enviamos os demônios quando expulsamos para o fundo do mar, em referência a esse texto, que eles sejam naufragados, que eles vão sejam lançados no fundo do mar, se afoguem no fundo do mar. Você pode aprisioná-los no mar do esquecimento, no abismo. Você pode aprisioná-los e deve aprisioná-los. E você vai ver coisas tremendas acontecer. Eu sei que muitos podem estar ouvindo e ainda não experimentaram, nem creem nisso, mas eu estou recomendando: comecem a crer e comecem a experimentar, porque Deus opera com mão poderosa e você tem poder e autoridade para fazer isso, para orar e dar ordem, para estender a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra o maligno. Aqui nós não lutamos mais contra carne e sangue. Por isso não cabe lutarmos com familiares ou amigos por causa de política partidária. Tenha ali a maturidade de divergir, ter diferentes opiniões sem precisar se matar. Hoje em dia, com a chegada da internet, com a chegada da tecnologia, ao invés do ser humano ficar mais maduro para os relacionamentos, está cada vez mais imaturo. Não consegue lidar com divergência nenhuma. Ora, é claro que você não precisa abrir mão da sua posição. É claro que não. Nós vamos ter posições diferentes sobre aspectos sociais e políticos, econômicos, mas não precisamos nos dividir, porque nós temos uma coisa em comum: a fé em Cristo Jesus. Somos do reino de Deus. Nós não somos desse reino aqui. Então aqui nós acabamos adotando partido A, partido B, partido C, partido D, partido E, e vai até o Z. Mas isso tem que ser uma coisa que você, como alguém de fora do reino de Deus, está inserido temporariamente e está optando por. Então, como eu disse, uma dessas letras do alfabeto, de A a Z, porque você considera que é melhor e pronto, ou menos pior. Mas Lembre que a sua grande tarefa, a sua grande, o seu grande trabalho é com o reino do Senhor. Então, estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem contra o mal. É isso que nós temos que fazer, contra o mal. Mas não seja tão precipitado em definir um só como o mal. Acorde e veja que no final das coisas, estou citando Revolução dos Bichos de novo, no final das contas, você não sabe distinguir. É um livro, tá, irmãos? Quem não leu ainda, leia. Você não sabe distinguir quem são os homens, quem são os porcos. Então, não se iluda. Eu me iludi muito tempo, por isso tenho autoridade para falar para você, experiência, não tanto autoridade, que não é o caso de autoridade espiritual, mas experiência para dizer, não cai em ilusão nenhuma. Moisés estendeu a mão, versículo 27, sobre o mar, e esse, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Olha aqui, ó, ao romper da manhã, foi no início da manhã, foi no amanhecer que as coisas voltaram para o lugar. Quando que as coisas voltaram para o lugar em todo o universo? Quando ao amanhecer Jesus levantou dos mortos. O verdadeiro êxodo aconteceu com Jesus de Nazaré, na sua ressurreição. O êxodo definitivo. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. Se você entender aqui no contexto histórico, é duro, é lamentável, é triste, tanto a escravidão que o povo de Israel sofreu, 430 anos, como a morte dos egípcios que morreram afogados. É doloroso pensar nisso. Se eu sinto dor, você sente dor, imagina o Senhor. A dor que ele sentiu tanto pela escravidão do povo de Israel, como pela morte das pessoas. O Senhor não se alegra com isso, porque ele é vida, e vida em abundância e abundância e eterna, vida eterna. Mas era necessário. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho. Hoje nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então, esses você não precisa ter dó. Você pode dizer mesmo, Senhor, em nome de Jesus, que toda força maligna seja, afogada no meio das águas do Senhor. E caiam no mar do esquecimento. E pode saber que o inimigo das nossas almas vai perdendo muitos dos seus soldados até o dia final, se você utilizar da autoridade que tem na mão, da vara e do cajado. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros. Olha só, houve a ordem, aconteceu, de todo o exército de Faraó que havia perseguido os filhos de Israel, mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Bom, estava tudo caótico no Egito. Agora, ainda tinha um exército e tinha os carros que vieram, importados, carros de guerra, cavalos, o exército. Agora, não tinha mais nada. Mais nada. Cobriram todos os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó. Ele levou todo o exército, cometeu um erro, e aí, quando voltou para a cidade, estava sem exército também. Começa uma nova história para o Egito, tem que reconstruir tudo. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre a terra seca. tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Mas também não se iluda. Israel vai confiar no Senhor e em Moisés durante alguns instantes, viu? Logo vocês vão ver, em seguida, eles reclamando de novo. Então não se iluda com nada, nem com ninguém. Com nada e com ninguém. Porque nós, humanos, somos todos passíveis de erro. Só Deus. O único que não vai frustrar a tua expectativa é Deus. Os outros todos podem frustrar, a menos que nós não depositemos neles ou nelas uma expectativa que não pode ser cumprida. Se nós não depositarmos neles uma expectativa transcendente, nas pessoas, nos grupos, aí nós não nos frustramos, nós não nos iludimos. Agora, se nós depositamos nas pessoas essa expectativa, aí nós nos frustramos. Desde o primeiro jovem que eu discipulei, um abraço, se ele puder me ouvir hoje ou mais à frente, o Celso, lá na Igreja Metodista do Brás, desde o primeiro que eu discipulei, em 1986, enquanto eu era começar, eu estava sendo discipulado, estava começando a ser discipulado, mas já ganhei essa responsabilidade, e enquanto trabalhava com crianças, já contei para vocês, 2 anos. Imagina só a cena, hein, irmãos, irmãs, quem me conhece depois, trabalhando 2 anos com a classe da escola dominical infantil, indo na PEC, foi conversão real mesmo, viu? Porque, evidentemente, essa não é minha linguagem, nem meu ministério, mas foi pedido, estava voltando para a casa do Senhor e então trabalhei. 2 anos foi joia. Foi uma experiência. Muito joia mesmo. E ainda fui para o Betel levá-los, um acampamento que havia, e para a PEC em Mairiporã. Então foi muito joia. Mas nesse período eu comecei a discipular um rapaz, e desde o primeiro eu disse: não, nunca deposite sua confiança em mim. Ser de meu imitador numa coisa, de que eu estou tentando seguir a Jesus. Aceitei a Jesus como Senhor e Salvador e estou tentando segui-lo. Mas ao longo desses 36 anos, né? Em muitas ocasiões você erra. Em algumas ocasiões você erra. Todo mundo erra. Se nós não depositarmos uma confiança excessiva nas pessoas e nos grupos, nós não nos desiludimos. Se nós confiarmos somente no Senhor, nós não nos desiludimos. Só se desilude quem se ilude. Então, não se iluda. As pessoas são passíveis de erro. Voltando. O povo de Israel atravessa o mar. Como eu disse a vocês, eu vou passar só a estrutura, porque nós podemos falar sobre esse texto sobre 1 milhão de facetas. O capítulo está organizado da seguinte maneira: os egípcios perseguem Israel, ponto 1. Ponto 2, o povo de Israel atravessa o mar, e aqui tem toda a questão da utilização da autoridade de Moisés, que Deus fala para ele: por que você está pedindo para mim? Vamos lá. Você utiliza a fé. Estende o cajado, divide o mar. E número 3, os soldados egípcios sucumbem no mar e Israel passa para o outro lado. Irmãos, olhando esses três pontos, irmãos e irmãs, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Como eu já disse, ele permitiu que o coração de Faraó ficasse mais obstinado. Num primeiro momento, quando seu filho morre, ele diz: olha, vou embora daqui, né? Tava tudo acabado para ele, assim como o povo do Egito. E ele então deu a libertação. Essa libertação viria de uma maneira ou de outra, porque Deus estabeleceu e ponto. Ele é poderoso para fazer. Mas ele poderia ter resistido mais, ele ainda tinha o exército. E com o exército, se o exército batesse o pé naquela hora que o povo estava saindo, o povo não era preparado, não estava treinado. Podia resistir, mas não estava treinado para o combate, além de ter mulher, ter criança, né? Não é a mulher de hoje, que são militares, que são treinadas, que lutam. Não, a mulher daquele período. E naquele período elas não estavam treinadas para a guerra. O que poderia haver uma resistência e uma revolução sangrenta, mas dificilmente que eles seriam libertos, seriam porque Deus estabeleceu, mas dificilmente isso aconteceria sem derramamento de mais sangue. Só levantando possibilidades aqui. Mas o Senhor então permite o endurecimento do coração de Faraó e o rei do Egito. Quando percebe o que ele fez de dar a libertação, que foi a maneira como Deus propiciou para que não houvesse essa revolução social maior, né? Sangrenta, de combate do exército contra o povo de Israel. Quando ele percebe que ele tinha dado ordem para o povo de Israel ir embora, ele se arrependeu de ter libertado o povo de Israel. E Faraó reuniu seu exército, carro de guerra, seus cavaleiros e marchou para matar os hebreus, ou tornar parte deles cativos novamente. Ou matar quem resistir, quem não resistir volta e é escravo. Os carros de guerra do Egito devem ter sido introduzidos, irmãos, irmãs, aproximadamente entre 1700 a 1900 a.C. Eles foram introduzidos no Egito e vieram dos Hicsos. Quando o povo de Israel percebeu que estava sendo perseguido pelos egípcios, murmurou contra Moisés. Eu disse para vocês. Aqui começa o pastoreio do povo, que vai ser uma pedreira. E tem seu início ali, um período de pastoreio de 40 anos, onde só o homem que se tornou mais manso da terra podia desenvolver esse ministério mesmo, para aguentar essa murmuração e reclamação durante todo esse tempo. Por isso, outra ilusão que o pessoal tem. Fica querendo ser exatamente como Israel, que eu insisto nisso, falo para vocês uma vez ou outra, fazer uma celebração ou outra para ensinar o significado na escola dominical ou em outro momento, tem o seu valor didático, seu valor pedagógico. Mas não se iluda. Quando você fala do povo de Israel, como se você estivesse falando de um povo que, assim, o tempo inteiro se dobrou diante do Senhor. Ao contrário. Quando você fala das 12 tribos, não foi mérito deles de termos os 12 tronos para as 12 tribos. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão e um propósito que ele estabeleceu desde a criação. Mas veja bem, as 12 tribos de Israel, você vai olhar a história e vai ver, com exceção de José, Benjamim, ali os outros participaram da vingança a sua irmã Diná, por exemplo, e mataram um monte de gente. Davi também cometeu assassinato e adultério. O próprio Moisés cometeu. Então, não crie uma visão romântica, fictícia. Não é mérito humano. É mérito do Senhor Deus que nos criou e depois nos resgatou. A glória é dele. Por isso é ele que tem que ser glorificado. Frequentemente as pessoas dizem: ah, aquele pastor tal, aquele pastor, aquela pastora, nossa, que maravilha. É verdade, é maravilhoso ou é maravilhosa. Mas é maravilhoso ou maravilhosa por causa da graça de Deus, ou missionário tal. É por causa da graça, querido. Da graça de Deus. Deus é que tem que ser glorificado. Se a pessoa se deixar levar e não der ocasião aos conselhos de Deus, se perde. Como nós já vimos ao longo de 2000 anos, muitos casos em que isso acontece. E eu não vou falar nos 2000 anos de ninguém, eu falo de mim mesmo. Muitos erros que não devia ter cometido desde a conversão, nesses 36 anos. Era para estar muito mais parecido com Jesus, a imagem e semelhança. E não é cobrança excessiva, tá? Tem o pessoal também mais ligado a algumas correntes psicológicas, né? Ah, cobrança excessiva. Não, não é cobrança excessiva. É só uma análise realista. 36 anos de vida cristã era para estar muito mais parecido com a imagem e a semelhança com Jesus. Por que não está mais parecido? Falando de mim mesmo, não estou mais parecido porque não me entreguei mais, não obedeci mais, não orei mais, não li mais, não jejuei mais, não me aproximei mais. Só uma análise fria, realista. E não tem peso nela. Tem constatação. E assim cada irmão e cada irmã, cada pastor e cada pastora. Nós estamos caminhando. Então não se iluda com nada, nem com os carros, de guerra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nem com a glória do Egito, nem com o povo de Israel, nem com pastores e pastoras, nada. Nem com partidos políticos. Eu vou enfocar isso daqui até o ano que vem, porque na última eleição famílias inteiras passaram a se dividir e se odiar por causa de eleição. E cristãos, hein? Ora, quer dizer, cristão não, né? Ou cristão, mas que deixaram uma brecha aí aberta e depois tem que se reconciliar, pedir perdão, se reconciliar. Então não se iluda. Estou batendo nisso para você não cair em nenhuma cilada. Quando o povo de Israel percebeu, eu falei do carro que foi importado entre 1700 e 1900, então aproximadamente 1800 antes de Cristo, foram importados os carros do Egito. Quando o povo de Israel percebeu que estava sendo perseguido pelos egípcios, murmurou contra Moisés e teve início o pastoreio de 40 anos. Na segunda parte, o povo de Israel participa de um dos maiores milagres na história da humanidade. Só não é maior que o de Jesus, mas é um dos maiores milagres. Alguns podem não crer no século XIX, final do século XIX, e atingiu todo o século XX. Houve uma corrente histórico-crítica que não acreditava em mais nada. Na verdade, tudo isso fruto do que começou lá no início da Idade Moderna, que tudo tinha que ser provado empiricamente, cientificamente. Então, o que não é provado empiricamente não existe, não tem valor. Imagina a aberração que isso gerou no campo teológico. Como é que você vai provar Deus sob esse aspecto de mensurá-lo, né? Mensurar. Não tem como. Né? Você está falando de realidades totalmente diferentes. Isso comprometeu muito o aspecto do estudo filosófico e teológico e outras áreas. Só agora, no final da modernidade, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a queda da ilusão de que o progresso humano iria suprimir e suspender a necessidade do ser humano de ter Deus ou de ter deuses, quando isso acaba, é que começa a se reconstruir uma história equilibrada, onde as pessoas começam a buscar de novo e sem a necessidade de ficar provando isso ou aquilo, porque tem coisa que não se prova do Brasil, coisa que aconteceu há 200 anos atrás. Moisés, ergueu o seu bordão, irmãos, irmãs, erga o seu bordão, erga o seu cajado. O mar se abriu e o mar vai se abrir. Você está exatamente na mesma situação dos israelitas. Atrás tem os israelitas, à frente o mar, né? Está pisando no deserto e todos nós, sob determinados aspectos psicológicos, existenciais, como eu mencionei, estamos assim, no deserto dessa vida. O futuro tem sempre o mar na frente, marcado por incertezas, marcado por questões que nós não sabemos como vamos lidar. Temos as marcas da escravidão do passado em nossa trajetória, ou consciente ou inconscientemente, nós temos. E o que que nós podemos fazer? Só uma coisa: crer em Deus e abrir um caminho. O caminho é Jesus. Como é que se abre? Pelo poder do Espírito Santo. Como é que se apropria? Pela fé na palavra de Deus. Então, assim como Moisés ergueu seu bordão e o mar se abriu, você pode abrir o mar da sua vida, os mares que estão diante de você, dessa maneira, crendo na palavra, se apropriando do poder, tendo fé e, em nome de Jesus, utilizando toda a autoridade que o Senhor te emprestou. Todos os israelitas passaram com os pés secos e chegaram ao outro lado, porque o Senhor soprou um vento oriental e separou as águas, abrindo o caminho para que seu povo atravessasse o mar. Ora, o Deus que fez isso pelo povo de Israel no passado é o Deus que está pronto a fazer por mim e por você hoje, e pelo Brasil, que nós vamos orar todos juntos, numa grande vigília nacional. Aleluia! É o mesmo Deus que pode nos fazer atravessar com os pés secos para que nós cheguemos ao outro lado, porque o Senhor vai soprar um vento maravilhoso do Espírito Santo e vai separar as águas, ou seja, vai abrir um caminho para que nós, como povo brasileiro, atravessemos um mar de dificuldades e cheguemos a ser um país totalmente civilizado. e com bem-estar para todos e todas. Você crê nisso? Eu creio. Então, isso é para a tua vida pessoal, é para cada igreja local, é para cada denominação, é para a sociedade em geral, é para o país, é para as nações, até a volta de Jesus. A grande questão hoje é essa: onde você vai passar a eternidade, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, ouvinte? O que você decidir hoje vai determinar onde você vai passar a eternidade. Se você decidir por Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, você vai passar bem a vida aqui, em meio a lutas e guerras e murmurações do próprio povo de Deus, e reclamações, às vezes, e outras coisas mais, e falhas, como eu disse, mas vai passar. Ou então, vai naufragar como os egípcios. E depois será ainda castigado e ainda morrerá eternamente. Sem entrar nesse tema agora da escatologia, mas há 22, 23 ministrações no blog lá sobre o Apocalipse. Então, ouça cada uma delas, ministradas pela missionária Vivi. E ainda há outras palavras que a gente acaba tocando nessa questão. O povo de Israel tinha os egípcios atrás deles e o mar pela frente. Entenda isso na sua vida, na minha vida. Nós temos atrás de nós os egípcios e à nossa frente o mar. Ou seja, atrás de nós as marcas do passado, à nossa frente a impossibilidade de chegar ao futuro que desejamos. Olhamos e não vemos como solucionar essa questão. Como nós vamos atravessar o mar com 600 mil homens, mais mulheres, mais crianças, mais bagagem? Como? Nesse momento, alguns reclamaram. Queriam até voltar para o Egito. Mas o Senhor deu poder para Moisés. E o mar foi aberto. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos deu poder e o mar pode ser aberto. Utilize-se da autoridade. Como, pastor? Eu quero saber como, não o quê. Então tá bom. Orando, diga assim: Senhor, em nome de Jesus. Você vai dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me concede. Segundo a tua palavra, eu abro o mar que está à frente de mim e eu tenho certeza que vou passar pelos desafios que estão pela frente com os pés secos, sem molhar os meus pés. Ou seja, eu vou atingir os objetivos e vou chegar até a Canaã Celestial. Eu vou chegar até o céu. Pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor. Pois ouça de novo e repita essa oração, depois ouça e repita. Se você é novo na fé, os mais antigos já fazem isso. E eu quero recomendar, continuem fazendo. Os mais novos, ouçam de novo e façam. Depois de três, quatro vezes, você vai se apropriar e vai usar suas palavras. Mas tenha certeza de uma coisa, sendo novo na fé ou antigo na fé, entendam todos, o Senhor abre o mar. Abriu no passado, abre no presente, abrirá no futuro. E nós vamos passar sem que nenhum mal nos atinja. Sem que nada seja perdido, porque nada em Israel foi perdido. Nenhuma mulher, nenhuma criança. Nem os pertences, nem os homens, nada. Na terceira parte do capítulo, os egípcios, vendo que os hebreus passaram pelo mar, foram atravessar também, para completar a perseguição. Mas quando estavam no meio do mar, as águas se fecharam e todos os soldados morreram. Entendam, hoje os egípcios não são pessoas mais. Hoje nós entendemos, explicado pelo apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso, não lute contra carne e sangue. Não lute contra carne e sangue. Não lute contra carne e sangue. Por trás da carne e sangue existem principados, potestades, poderes espirituais malignos, dominadores desse mundo tenebroso. Aproprie-se disso. O faraó foi envergonhado e nunca mais a história do Egito foi a mesma, e nem seu império conseguiu voltar ao apogeu. Aí tem historiador que vai atribuir a outras causas, nem considera a história de Israel, porque eles querem eliminar, se possível, Israel do mapa. Tem gente antissemita que faz isso nos livros, né? Humanistas também que não creem em Deus, então não querem falar dessa história. Mas eu quero dizer para você que a sua luta é contra os principados e potestades. Então, quem são os demônios? Se você não lutar contra o demônio, você vai continuar tomando pau, porque você vai lutar contra as pessoas, e ainda que você vença uma pessoa que está te perseguindo, vem outro amigo, vem outra amiga. Porque por trás dessas pessoas há forças espirituais malignas. E não menospreze isso, viu? Você pensa que eu estou exagerando, que eu estou brincando? Irmãos, irmãs, a gente lida com isso todo dia. O que você acha que ocorrem tantas coisas nas denominações? Lutas terríveis contra pastores, contra missionários, contra missionárias, pastoras. Quantos obreiros, obreiras que caem da graça e não conseguem se levantar. Por que você acha que acontece isso? Tantas influências humanistas na formação. Você acha que isso tudo é por acaso? É só contexto, é só humanismo? Pobre de ti. Não é, não. Assim como os egípcios perseguiram os hebreus e foram atravessar o mar para completar a perseguição, os demônios estão tentando até onde eles puderem, até Jesus dizer basta, né? Eles vão tentar derrubar o máximo de cristãos, quantos eles conseguirem. Mas você tem poder e autoridade, e nós juntos temos mais poder e autoridade ainda para orar e repreender essa obra e de maneira que a história do maligno nunca mais se erga. Ainda bem que o país Egito hoje já é um novo país há muitos anos, né? E se ergueu e hoje tem comunidades cristãs, glória a Deus. E mesmo que não fosse só cristãos, mesmo que não sejam só cristãos de outros credos também, mas se ergueu, glória a Deus. Porque as pessoas têm que viver, mesmo com as suas opções diferentes da nossa. Agora, no caso dos demônios, não. Esses têm que naufragar eternamente, tá bem? Então eu encerro dizendo, meus queridos irmãos, ainda que Satanás e seus demônios persigam você, eles nunca conseguirão prevalecer se você utilizar a autoridade que tem na mão. Por isso, não reclame, não murmure, não pense em voltar para trás. Não olhe para trás como a mulher de Ló. O Senhor que te libertou é o mesmo que providenciará a vida, ainda que você sinta-se cercado pelo passado, pelas marcas do passado, ou inseguro quanto ao futuro, porque o futuro traz um grau de insegurança, você se sinta inseguro quanto ao futuro, cercado de todos os lados, Deus providenciará a solução para você, aleluia, milagrosamente, e você vai atravessar o mar que está em sua frente e caminhará na direção da terra ou da bênção prometida. Todo aquele que entregou seu caminho ao Senhor e confia nele verá o que mais ele fará. Sendo assim, como o povo de Israel experimentou um dos maiores milagres da história, você, meu irmão, minha irmã, experimentará também. Ainda que você sofra a perseguição do maligno e dos seus ajudantes, o Senhor te livrará. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Ainda que você tenha um mar de problemas e dificuldades para atravessar, o Senhor operará o milagre e você vai atravessar essas dificuldades todas que estão pela frente, aparentemente intransponíveis, e depois glorificará o Rei dos Reis. A Ele toda a glória. Os egípcios do relato bíblico, ou as forças do mal, como eu estou dizendo para você, poderão tentar alcançá-lo, mas eles serão submersos pelas águas do juízo de Deus no tempo certo. Até que nesse tempo certo, no juízo final e derradeiro, eles sejam para sempre derrotados, condenados, submersos nas águas da justiça, que os fará dobrar os joelhos e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, castigados posteriormente e exterminados para sempre. E então nós viveremos um novo céu e uma nova terra eternamente. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe você e, permitindo o Senhor, nós ministraremos o capítulo 15. Ainda amanhã. Irmãos, eu pedi, na verdade, eu já orei pela Patrícia e pela nação, oro novamente agora pela recuperação da nossa Pati, em nome de Jesus. Quem não a conhece, frequenta a igreja de Jacareí, é lá de São José dos Campos. Da Igreja Metodista, queridaça de uma família preciosa, maravilhosa. Pedi para que vocês entrem na grande corrente de oração e peço oração também. Estava ótimo até sexta-feira passada, mas nesses 2 anos que eu tenho de recuperação, graças a Deus, vai indo tudo bem, melhor do que a expectativa, mas uma coisa tem acontecido ainda, e eu espero que ela pare de acontecer, e eu estou orando por isso. E os irmãos aqui também estão orando por isso, minha esposa também está orando, os irmãos em São Paulo, muitos estão orando, mas eu falo de novo para vocês: por favor, orem para que eu não tenha mais nenhuma sequela. E uma coisa que tem acontecido de tempo em tempo, não sei exatamente por qual motivo, né? Mas é uma infecção urinária que aí vem e arrebenta com tudo, porque ela tira força e, bom, uma série de coisas que eu não quero ficar dando audiência para essa coisa. Eu vou dar audiência para nossa fé de que isso vai ser plenamente superado. Eu acho que só está faltando isso de sintoma para ser superado. E o resto todas as coisas o Senhor tem dado vitória, tá bom? Então peço essa oração para que não tenha mais essa infecção urinária mais uma vez. Desde sábado tive que começar a tomar antibiótico. Tá bom? Peço aos irmãos isso, oração pela pastora Margarete, que já está melhor, melhor, melhor, mas melhor dentro do possível, né? Então, o braço que ela operou, o ombro, quando esfria, dói, quando esquenta, dói, incha. O pulso que ela quebrou também, no mesmo braço, dói, incha. Então, peço oração dos irmãos para essas coisas. Mas nós estamos confiantes e essas coisas são parte da vida. O que nós temos que fazer é usar o cajado, a autoridade e orar curando. Mas é bom quando oramos todos juntos, uns pelos outros. Aí há mais força, mais poder, né? Porque o Senhor se agrada, dois ou três reunidos em seu nome, ele está presente e opera. E eu oro por todos vocês, todos desse grupo. Todos desse grupo. Eu oro por todos vocês, tá bem? Então, em nome de Jesus, que Deus os abençoe poderosamente. Senhor, em nome do Senhor, há três grandes verdades aqui, e é claro que cada pastor e pastora poderá falar sobre 70 vezes 7 aspectos de cada item desse, de cada versículo desse capítulo maravilhoso. Cada missionário, cada missionária, cada professor da igreja poderá ministrar 70 vezes 7. De modo diferenciado, de tão amplo que significa essa questão. Mas nós te apresentamos então, Senhor, todo o cerco do passado, todas as marcas do passado, até do nosso, desde o nosso nascimento. Porque em pecado fomos concebidos, não é por causa da relação sexual, Senhor, que os irmãos muitas vezes ouvem bobagem por aí, até em pregações. Não é a relação sexual dos nossos pais que foi o pecado, mas o pecado original é uma realidade espiritual. Espiritual, não é o sêmen, Senhor. Mas é a semente do mal, isso sim. Então, todas as marcas que nós trazemos na nossa história, marcas escravizadoras, marcas da escravidão, marcas da opressão, marcas do passado, que ainda vem nos tentar oprimir. Veredas antigas que tentam nos oprimir, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda situação presente que nos apresenta um desafio de fé enorme, porque vivemos num mundo sem os valores do Senhor. Nós oramos para que os irmãos e as irmãs desse grupo, Senhor, sejam encharcados da tua autoridade, do teu poder, da tua graça, da tua unção. E com a tua autoridade possam operar sinais e maravilhas, como o Senhor disse para Moisés: por que pedes para mim? Faz você. Usa a autoridade você. Já está na tua mão. É isso que o Senhor está falando para nós, no agora. Então, que cada irmão e irmã, não com arrogância jamais, com humildade sempre, tendo a Ti como primeiro, como Senhor, mas entendendo que o Senhor nos concedeu essa autoridade emprestada, Senhor, nós possamos usar esse empréstimo com fim proveitoso, a fim de tirar dos nossos corações tudo aquilo que nos impede de andar em direção à vida prometida, à terra prometida. E em nome de Jesus eu oro pelo futuro, Senhor, dos irmãos. Aqui há um passado, presente e futuro. Senhor, em nome de Jesus, que os irmãos tenham um futuro a cada dia, passando pelo meio do mar, passando com o pé seco, sem molhar nada, sem perder ninguém. Ou seja, abençoa a vida espiritual, em primeiro lugar. Abençoa a vida emocional, abençoa a vida psicológica, abençoa a vida intelectual, afetiva também, intelectual, afetiva, emocional, tudo que diz respeito à psique, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida material. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dos irmãos possa experimentar a Tua provisão, a Tua prosperidade nessa área, Senhor, porque nós não fazemos barganha com o Senhor. Nós sabemos que é impossível Te dar em troca pelo que o Senhor já nos deu. O Senhor nos deu algo que nós não temos como, de maneira nenhuma, barganhar. O Senhor nos deu o Seu próprio Filho. Então, Senhor, nós estamos nos apropriando da autoridade também pela graça. Também pela graça, que abra-se o mar da prosperidade material pela Tua graça, Senhor. Prosperidade espiritual, prosperidade intelectual, emocional, material, familiar, eclesial, social. Oramos agora, em especial, pelo Brasil, Senhor, pela nossa verdadeira independência desse país, Senhor, nós que nascemos aqui. Oramos pelas outras nações que estão conosco também, para que eles também possam provar de vida plena e abundante. Oramos, Senhor, pela vida da Pátria, oramos pela vida da Margarete, oramos pela vida da pastora Renilda, sempre com grandes desafios, oramos pela vida de familiares nossos, oramos pela vida dos irmãos da igreja, oramos pela vida dos irmãos que nos acompanham mais de perto, Senhor, são companheiros dessa missão mesmo, em oração, em contribuição, em participação, Senhor, oramos pela nossa igreja local, oramos pela denominação de cada irmão e irmã, oramos pelas missões, oramos por cada missionário, Senhor, em nome de Jesus, oramos em particular por missionários para o Afeganistão, para a Janela 1040, para o Oriente, onde o pessoal acha bonitinho, né? Mas às vezes lá no Oriente há uma terrível situação. Oramos aqui pelo Ocidente, onde também muita gente acha bonitinho isso ou aquilo, mas na verdade, embrulhado pelo pacote de Hollywood, Senhor, tem muita coisa. Pelo pacote do cinema, tem muita coisa contrária à Tua vontade, no Ocidente, na Europa, no Oriente. Então, nós oramos agora para que gente de todas as nações da Terra possam experimentar a verdadeira e completa libertação em nome e para a glória de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder do nosso Deus Pai e a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, em toda a parte da terra, garantindo uma cura das veredas antigas, Senhor, uma segurança para o presente e uma jornada vencedora para o futuro. É o que nós oramos, segundo a bênção de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, hoje e sempre. Amém, amém e amém.